Tenente? Droga. Tenente, você recebeu ordens específicas. Ei, eu estou fazendo o meu trabalho. E não me venha com essa baboseira da jurisdição ou mando você se danar. As ordens foram para protegê-lo. Acho que podemos com uma mocinha. Eu mandei duas unidades. Estão descendo com ela. Não, tenente. Seus homens já estão mortos. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. JurassicCast no ar, meus caros interneticos. Voltamos com mais um episódio metafísico. Metafórico. Metafórico, filosófico, cyberpunknético. Este quem vos fala é o Calaveira, está comigo aqui. Ele, a Matrix pessoa, Brunão. E aí, galera, beleza? E eu tomaria definitivamente a pílula azul. Ah, eu tomaria também. Definitivamente, velho. Aí eu teria uma ereção digital. Tomar a pílula vermelha pra se fuder lá, comer aquele cuscuz lá, não, nem fudendo. E está comigo aqui também a Yaya, que tá sumida, hein, filha? Ui, voltei com tudo pra me perder dentro da Matrix. Que esse filme só me faz lembrar uma única frase. E com o advento da internet, eu juro, por Deus, toda vida que eu vejo esse filme eu lembro dessa frase. Com o advento da internet. A rede mundial de computadores. Você vai surfar na web. Olha só, internet, que nós hoje vamos falar sobre Matrix, cara, esse filmaço. Dos idos de 1999, eu só tinha 19 aninhos. Eu tinha 8. Que merda, né, velho? A gente tá ficando velho, né, velho? Puta que pariu, tem 15 anos esse filme, cara, velho. Cara, tem 15 anos, filme que estourou cabeças, filme que fez algumas cabeças serem estouradas, inclusive. Perdão da infâmia, mas é verdade. Um filme que definitivamente escreveu seu nome na história do cinema mundial. Mudou os rumos do cinema mundial, mudou a forma que Hollywood tinha de ver ficção científica de novo. Criou tendências, criou moda. Criou tecnologia. Caraca, esse filme é foda demais, gente. Putz, esse grila. Filme é escroto, cara. Mas o pior do legado desse filme é os acontecimentos que aconteceram na vida real, né, cara? Vocês querem saber todas as curiosidades, os absurdos e rir pra caralho aqui no JurassicCast, vocês vão escutar que nós voltamos logo após os recados do Jaimontron. Jaimontron. Eu sou um novo garfinho. Eu sou de Olha o cabelo! Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Recados do Jaiminho, rapidinho, para nós podermos voltar para a Matrix, Brunão. É isso aí, Calaveira, estamos aqui para falar sobre a Fiction Corporation, obviamente. O lançamento desse mês, baseado no nosso filme que estamos falando hoje, Matrix, é a Metacortex. É a empresa onde o Neo trabalhava no filme do Matrix, cara. Isso, aparece aquela fachada que tá na vertical. E o Respectable Software Company é quando o agente Smith chega pro Mr. Anderson e fala: ah, como é que você faz uma coisa dessa? Você tem que pensar que você trabalha numa companhia, né, de software respeitável. Então a gente tirou aí justamente essa referência pra colocar aí. Essa cena, inclusive, é aquela que dá uma agonia do caramba, que a boca do Neo fecha. Se você curte o filme e trabalha com informática, essa é a sua camiseta, velho. Com certeza, cara. Ainda mais que a gente escolheu as cores aí da Matrix, né? Pô, verdinho e preto. É o verde no fundo preto, então duas referências referências de cara aí da Matrix. Ficou maneiríssima. Ainda na pegada aí dos filmes do mês, temos aí o novo lançamento nos cinemas, X-Men Dias de um Futuro Esquecido. E aí o Dr. Fiction não podia deixar de ter no seu hall de camisetas baseadas em filmes e quadrinhos, etc., a Escola Xavier para Alunos Superdotados. Cara, camisetaça, viu? Adorei, eu quero uma, cara. Pô, excelente. Xavier School for Gifted Youngest. É um nome maneiro, né? Sonoro, pô. Não, e o legal dessa camiseta é que ela foi feita justamente pra ficar parecendo um uniforme de escola, né? Que é só o distintivo aqui do lado esquerdo. Vou te falar que pra entrar na Escola Xavier precisa ter o quê, Calaveira? 25 centímetros. Eu não estou falando de altura. Super dotados. É. Kid Bengala faria sucesso. Porra. Ainda na pegada dos X-Men, temos a outro lançamento da Fiction para este mês, a Trask Industries, Calaveira. Olha só, cara, Trask Industries, conhecido também como Tyrion Industries. Tyrion Industries. Industrias Tyrion. Porque o Dinkleton, né, tá fazendo lá o Trask no novo filme dos X-Men, e aí... Entendeu? Isso, Peter Dinklage, né? Trask Industries, que fazia o que, Alexandre? Ela que era responsável por construir os sentinelas, que vão caçando os mutantes ao longo do planeta, enfim. Um dos inimigos mais clássicos dos X-Men, né, bicho? Atormentou os X-Men nos anos 90 todinho. E o legal da Trask Industries, que nesse novo do X-Men, é que ela é praticamente uma personagem do filme, né? Sim, ela aparece muito. Sim, aparece o tempo todo, cara. O tempo todo e fala Trask Industries e não sei o que, Trask. E a logomarca aparece em coisa pra caramba. Pô, é excelente, cara. Trask Industries, se você é fã de X-Men, você tem que ter essa camiseta. Outra maravilhosa também é a Caterpillar Power Loader. Caterpillar Power Loader na pegada dos filmes de cyberpunks, Calaveira. Nada mais, nada menos a empresa que constrói o guindaste que a Ripley usa pra dar porrada na mãe alien, cara. Nossa, velho, essa cena é demais, cara. Podia rolar uma silhueta com essa aí também, né, bicho? Boa ideia, a série de silhueta com aquele meca, o meca do Alien. Pô, é maneiro demais. Aguardem, mês que vem teremos o lançamento de uma nova série de camisetas intitulada Segredo. Mês que vem vai estar saindo aí, nego, né, vai ficar maluco. Camiseta intitulada Segredo. Pra ela chegar na tua casa, você tem que desejar muito. Pode comprar, você vai comprar e você não vai saber qual a camiseta que você vai receber. É no escuro. Você só ganha se você desejar muito, no escuro. Mas a Caterpillar Power Loader... aí, como o Calaveira já falou, é inspirado no filme do Aliens, né, cara? A empresa que constrói lá o mecha do que a Ripley usa pra bater no Alien. Se você não sabe de que filme a gente tá falando, Aliens, o Resgate, a gente já fez um Jurassic Cast, o link tá aí no post, foi um dos mais divertidos, cara. A gente já gravou tanto esse anúncio que eu vou baixar esse programa assim agora. Tanto que o Bruno já falou isso. Mas esse programa é demais, cara. Ainda aí na série Silhuetas, vamos chamar ele, Calaveira? Vai aí, gordinho, grita. É delicioso o grito do Godzilla! E essa camiseta da série Silhueta, que lembrando aí, a série Silhueta da Fiction Corporation, é uma série que ele pega só realmente a forma do corpo ali, do ícone do cinema, dos quadrinhos, etc., e coloca na estampa, né, não, Alexandre? E ela tem um tamanho bem maior do que nós costumamos fazer da estampa, então é justamente para destacar o contorno, né? Isso, já tem Indiana Jones nessa série. Já tem, ficou muito massa essa do Indiana Jones, viu? Pô, essa do Indiana Jones eu queria uma pra mim. Mas essa aqui do Godzilla, cara, eu vou te falar que é fantástica, bicho. E ela foi criação do Eldes de Paula. Pô, o Eldes de Paula tá de parabéns, porque eu vi o Alexandre vestido com ela na pré-estreia do Godzilla, e vou te falar, cara, o impacto visual dela é absurdo, velho. Na hora, se você é fã do Godzilla, você tem que ter essa camiseta, porque ela traduz o que é o monstro, velho. Ela tem todas as características do monstro. As placas nas costas, o caldo, muito foda. Mãozinha pequenininha, o cabeça de meio urso, meio lagarto, sei lá. Porra, é foda, cara. E pra fechar o mês aí... As duas camisetas da série Cenas Icônicas, temos aí o lançamento Forrest Gump, rapaz, que filme, hein? Eu tenho me perguntado muito isso essa noite, eu não sei se vocês sabem. Qual será a camiseta que o Alexandre vai fazer com essa temática, né? Será que ele vai dar uma dica pra gente, Bruno? Rodrigo, você senta e espera. Entendedores entenderão. Não, não, entendedores entenderão não. Como eu estou sentado esperando a gente acabar essas propagandas. Entendedoresentenderão.com.br, você acessa lá e descobre qual é a estampa da cena icônica do Forrest Gump, rapaz. E também temos qual outra cena icônica? Inspirada aí no filme de vocês, que é o Matrix. Tem uma cena icônica lá, bem legal, quem bate o olho sabe que a gente tá falando de Matrix. Excelente, então você vai acessar aí entendedoresentenderão.com.br, sósfortesentenderão.com.br ou o clássico e eterno fictioncorporation.com.br. Vai procurar aí suas camisetas, Metacortex, Caterpillar, Power Loader, Xavier School, Bolivar Trask Industries, Godzilla, Forrest Gump, Matrix, tem tudo aí, rapaz, acessa lá e compra agora, vai! É isso aí, Brunão. Vamos voltar pra Matrix logo, que o Jaiminho já tá ficando impaciente. O Jaiminho vai esperar a gente falar quais são as nossas redes sociais, Calaveira. Ai, meu Deus. Arroba Jurassicast no Twitter. facebook.com/Jurassicast, além do filmou.com/Jurassicast. E quem quiser mandar e-mail, tem que mandar e-mail pra onde? jurassicast@gmail.com. E é isso. Vamos lá, que eu agora vou tomar pílula vermelha. Isso. Vem cá. Traz esse bundão que eu vou botar aquele plug agora pra você voltar pra Matrix, hein? Você vai tomar pílula azul? Não, não, eu vou botar o plug em você pra você voltar pra Matrix. Não, só que sai, não vai ser sai. Na nuca. Não, não. Vem cá, não, com carinho. Não, sai daqui. Eu cuspo antes. Não, sai fora. Eu coloco o cuspinho. Sai daqui. Pessoal, antes da gente começar a falar propriamente de Matrix, eu acho que a gente tem que começar a falar sobre o universo cyberpunk, que é o pano de fundo pra Matrix, né? É uma grande inspiração, né, cara? É o ambiente onde se desenvolve a história. É um subgênero da ficção científica, né, o cyberpunk, que usa elementos de romance policial, filme noir e prosa pós-moderna. E látex. Mas o que é propriamente dito o universo cyberpunk, né, Brunão? É um subgênero da ficção científica, foi aparecendo paralelamente ao próprio desenvolvimento urbanístico das cidades, da própria tecnologia, e, como disse a Yasmin, graças ao advento da internet que ajudou pra caramba esse gênero se reproduzir. Ele já existia. Isso, exatamente, ele já existia. Digamos assim, é um gênero, né, um subgênero, que ele, basicamente, os personagens do cyberpunk clássico, são aqueles caras, assim, sempre marginalizados, solitários, normalmente é um futuro distópico, né? Niilista. Rola muita mudança tecnológica e tal. Tem muito niilismo, tudo é muito computadorizado, tudo é muito moderno e tal, não sei o quê. Normalmente tem alguma modificação do próprio corpo, tipo android, tipo ciborgue, né? Engenharia genética, tudo isso entra nesse esquema. É uma cultura muito sexy, por assim dizer, e com fortíssimo apelo visual, né? E isso ajudou bastante a se popularizar esse subgênero dentro principalmente dos grupos de adolescentes, né? É aquela coisa de roupa de couro, mulheres seminuas, um apelo sexual fortíssimo, justamente por esse pensamento niilista que engloba a questão do underground, que incorpora também a questão do cyberpunk, porque a cultura cyberpunk, ela antes de mais nada, ela é contracultura, por incrível que pareça. Ela é um movimento de contracultura, aquela questão do marginal se tornar o mainstream. É uma loucura, mas é exatamente isso o conceito que o cyberpunk se propõe punha, e acabou sendo aquilo o maior chamariz dele, porque não só o preto, claro, né, porque o preto nunca saiu de moda, o apócrifo, o lateral, o marginal se tornou o principal, ele não é marginalizado. Um exemplo maneiro de cyberpunk, por exemplo, além do Matrix, é o Blade Runner, né, cara? Sim, sim, Blade Runner. Um que eu gostava muito, que era o Aeol Flux, que passava na MTV. Bebe na raiz da essência do gênero. As mulheres andavam seminuas, tinham um apelo sexual fortíssimo. A tecnologia era mega avançada, mas ela funcionava paralela a uma sociedade completamente destruída moralmente. A violência tomava conta desses centros urbanos. Eu posso arriscar dizer que o cyberpunk, ele é um gênero meio que, entre aspas, anarquista. Ele quer aquela coisa do abaixo do sistema, os governos são sempre os vilões, as grandes corporações, governo e grandes corporações, sempre envolve isso, né? Alguns exemplos de obras que tem elementos cyberpunks. Robocop é totalmente cyberpunk, porque tem a Omni Products lá, a OCP. Um filme muito bom, cara, de ficção científica, Gattaca. Bombinte Kling, será que aquilo ali pode inclusive ser usado como cyberpunk? Ele é mais biopunk, né? Na verdade. Mas é esse negócio de ter uma coisa futurista, meio negro, meio distópico, meio tecnológico, sabe? Estar dentro do DNA do cara, alguma parada e tal. Exemplos excelentes estão no anime, né, cara? Akira é totalmente cyberpunk. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Pronto, olha aí. Você quer saber didaticamente o que é cyberpunk? Assiste Akira. Akira e Ghost in the Shell. Basicamente, assiste esses que você vai se dar bem. Obras do Philip K. Dick, que é o autor do Blade Runner. Na verdade, é o autor do Sonham os Androides com Ovelhas Elétricas, né? Ele escreveu outras obras que mexem um pouco com esse mundo. O Minority Report, o Scanner Darkly também, Johnny Mnemonic. Nossa, Johnny Mnemonic é totalmente construído no universo cyberpunk. Porque é justamente aquilo da grande corporação que quer ter lucro absurdo em cima das pessoas de qualquer jeito. Aí você tem doença, você tem grandes corporações, governo sendo comprado pelas grandes corporações. Cara, aquilo ali é totalmente cyberpunk. No RPG também, o Shadowrun. Cara, esse eu não conheço. Um que eu conheço que também bebe muito na fonte do cyberpunk é o Final Fantasy VII. Final Fantasy VII, excelente esse jogo, cara. Entrou, inclusive, dentro do panteão dos melhores jogos de todos os tempos, justamente porque ele bebe nessa fonte, nessa cultura do cyberpunk também. Você vê pela roupa dos personagens, pelas motos, pelos veículos e tal, ele é muito nessa cultura também. Tinha uma série de jogos Shadowrun, jogos de RPG, que também era um cenário de futuro distópico e tal. Na linha também do cyberpunk tinha GURPS Cyberpunk. Quem jogava GURPS tinha uma linha só de cyberpunk, que era isso. Enfim, é um mundo enorme, assim, de coisas pra você descobrir dentro dessa área, né? E o Matrix, ele é totalmente representativo desse universo. Ele resgatou, eu acho que a gente pode dizer, né? Mas de 99 pra trás, eu não me lembro de nenhuma obra consideravelmente importante, boa, que utilizasse esse tipo de temática. Você teve aquela coisa retardada que foi o Highlander 2, que aquilo ali eles tentaram fazer no universo cyberpunk, mas ficou malho com bugalho. Cara, virou uma zona do caralho, que aquele filme é horrível, horroroso. Mas eles tentaram, você vê ali que eles tentaram fazer uma coisa do universo cyberpunk, só que falharam miseravelmente, porque não deu certo porcaria nenhuma, foi uma bosta. E por fim, não vingou. Não teve a importância e o peso que o Matrix teve agora. Teve de 99 pra cá, né? Não só resgatou o gênero cyberpunk, como o que eu havia dito. Ele, cara, ele mudou os rumos do cinema. Assim como o Senhor dos Anéis fez, assim como Star Wars fez, assim como O Vento Levou fez, assim como Coração Valente fez também. São filmes grandiosos que mudaram o rumo do cinema. Matrix chegou mesmo pra ficar e transformou completamente a visão de Hollywood com relação ao tema, que Hollywood já tinha, mas tinha esquecido o gênero, entendeu? O gênero cyberpunk. Essa coisa disso é tão forte que, infelizmente, nós tivemos um caso associado a esse universo, né, Brunão? Que foi o notório Massacre de Columbine, né? Massacre de Columbine, exatamente. Porque o filme, ele fez tanto sucesso na sua época, e é engraçado porque ele não teve lançamento bombástico, tipo, ficava no ar uma What is the Matrix, né? O que é a Matrix? O que é a Matrix? Foi criado um burburinho em cima do filme, nesse negócio assim, de como se fosse uma coisa real, né? E aí, o Massacre de Columbine, ele aconteceu em 20 de abril de 99, Colorado, nos Estados Unidos, numa escola onde dois estudantes entraram na escola vestidos basicamente de Neo, que é o quê? Um sobretudo, uma roupa toda preta, um sobretudo preto, e embaixo do sobretudo sobretudo metralhadoras, cara. E entraram e foram matando todo mundo que encontravam pela frente, sacou? Mais de 30 pessoas, adolescentes, morreram. Foi um choque absurdo pros americanos, por assim dizer. Não só nos americanos, mas no mundo todo, assim. Repercutiu pra caramba. É, e a mídia, que não é boba nem nada, começou a querer procurar um culpado, porque nunca é a sociedade culpada. Você tem que buscar sempre um elemento. Quem foi? É o videogame? Não, não é o videogame. Ah, é o fulano? Não, não é o fulano. E na bola da vez foi o Matrix, porque... Mas caiu como uma luva, né? Pois é, mas coincidiu dos adolescentes se vestirem daquela forma. Os adolescentes não deixaram pista nenhuma que o filme tivesse sido influência pra eles e tal. Foi uma coincidência, pode até ter sido influência. Eles eram, assim, muito marginalizados pelos colegas de colégio que eram mais populares. Então eles eram aquela galera meio que dos freak, entendeu? Que o pessoal meio que tirava eles. É óbvio que eles vão acabar se identificando com a cultura cyberpunk, porque a cultura cyberpunk, ela justamente abraça essas pessoas. A cultura cyberpunk, ela é construída em cima da marginalidade. Então é natural, cara, que você acabe gostando daquele universo noir, sombrio, gótico. Como não gostar, né? Sendo você marginal ou não? Sendo marginal, não. Eu adoro a cultura cyberpunk. Acho que isso é um subgênero de ficção científica que, cara, foi explorado lá na superfície. Eu acho que tem coisa pra caramba pra falarem sobre isso ainda. A gente hoje já tá praticamente vivendo uma cultura cyberpunk com o advento da internet. Google Glass, cara. A gente já tá começando a entrar na parte dos protéticos, cara. Os caras já estão desenvolvendo protético biônico. Exoesqueleto. O Mundial de Futebol de 2014 no Brasil, pontapé inicial, se não me engano, do primeiro jogo do Brasil, vai ser dado por um deficiente físico usando um exoesqueleto biônico aí que promete fazer as pessoas no futuro paraplégicas voltarem a andar. Isso está sendo aguardado aí como um dos grandes acontecimentos aí desse evento. E, pô, eu acho muito bacana isso, assim. A gente tá entrando num momento histórico que em breve a gente vai ter, assim, pelo menos essa parte de tecnologia muito baseada no cyberpunk. A gente tá aí, cara. O Kinect, tem muito dessas coisas que aparecia no cyberpunk e tal. Esse subgênero, ele sempre falava muito de implantes eletrônicos no corpo, esse tipo de coisa. Cara, hoje em dia a gente já tem. Já tem hoje em dia aparelhos que são implantados diretamente no cérebro, que, por exemplo, ajuda a pessoa a ouvir melhor ou a ouvir. Isso tudo o cyberpunk traz desde sempre. É o biológico se fundindo com o tecnológico, cara. Eu lembrei de um último filme aqui agora que passou recentemente no cinema. O Elysium é totalmente cyberpunk, cara. Sim, sim, sim. Que é um exoesqueleto totalmente, porra. Exatamente. O cara usa o exoesqueleto lá. E ele é marginalizado, tem toda a questão de uma corporação e não sei o que. Tá tudo aí, cara. Todos os elementos cyberpunk estão aí. Só que ao invés de ser de noite, é de dia. Dentro disso tudo do universo cyberpunk que nós acabamos de falar, Matrix. Eu me lembro até hoje o dia em que eu fui assistir Matrix no cinema. Também. E engraçado é que eu fui assistir esse filme depois do filme já tá há muito tempo no cinema. Eu não fiquei sabendo, não vi trailer, não vi porra nenhuma do filme. E assim, eu sou uma pessoa que, pô, frequenta cinema, gosto de saber e tal, de procurar. E me lembro que nessa época, assim, internet era pra poucos, né? Então, eu me lembro direitinho, cara, que meus amigos começaram a comentar, pô, tu já viu Matrix? O filme é fantástico, faz a gente pensar, não sei o que, é uma ação muito louca e tal. Eu falei, cara, tá bom, eu vou assistir. E aí eu fui, só que o filme já tava, sei lá, quase saindo de cartaz, já tava... Normalmente o filme, quando entra em cartaz, pelo menos aqui em Brasília, ele, quando entra em cartaz, ele fica nas primeiras salas. Então, assim, ou é sala de 1 a 4, porque o filme é grande, porque são as salas maiores. Quando eu fui assistir, ele já tava na 8. Ele já tava saindo, sacou? Eu entrei na sessão, a sala estava entupida de gente. E era, sei lá, um dia de semana, sacou? Eu falei, cara, pô, beleza, vamos assistir o filme. Eu me lembro que quando o filme acabou, cara, eu fiquei uns 3 minutos, assim, meio... O que eu assisti aqui, velho? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu levei 40 minutos pra entender do que o filme tá falando. É. Eu não tava entendendo. O começo é muito complicado, cara. Naquela hora que o Neo aparece naquele universo do Alien, né? Por assim dizer, né? O Neo, quando ele sai da Matrix, ele aparece no meio dos ovos do Alien, né? Daquele universo do Giger ali e tal. Eu, caralho, velho, como assim, velho? O bicho tava em casa agora, velho. Que merda é essa? Eu não tava entendendo porra nenhuma. Eu acho que eu entendi do que o filme falava na hora que o Morfeu pegou uma Rayovac que mostrou pro cara e falou assim, ó, nós nos tornamos isso aqui. Cara, aí minha cabeça explodiu. Falei, exatamente. Puta que me pariu esse filme, velho. Cara, eu fiquei louco. Eu fiquei louco, louco, louco, louco, louco. Se você parar pra pensar hoje, você assistir o filme hoje, você que já viu, não é nada assim tão absurdo, né, cara? Não é uma ideia original. É aquele negócio que já foi falado em 500 vezes, que é o negócio do mito da caverna. Ele pegou tudo, fez uma alegoria, juntou A com B, com C, com D, jogou tudo num pote só, misturou e deu certo, cara. Botou essa salpicada de universo cyberpunk em cima, velho. Tiro, metralhadora, câmera lenta, efeito especial, velho. E, cara, partiu pro abraço, velho. Eu tinha uns 8 anos de idade quando esse filme foi lançado. Aí a minha mãe tava cansada de me levar pra ver filme de gente pequena, né? Foi com ela e umas amigas dela e me levou também pra ver Matrix. Primeiro, Matrix me deu uma gastura absurda com a agulha que até hoje eu não consigo largar. Tudo que entra muito assim na minha pele, eu fico achando, ai meu Deus, as máquinas vão querer me comer. Eu absorvi tanto aquele filme, eu fiquei tão impressionado com aquele filme que eu realmente achava que eu estava dentro da Matrix. Eu também, cara. Que eu procurei de Morfeu, que eu procurei de Coelho Branco, que eu achava, se alguém me oferecesse drogas naquele momento, eu aceitava. É, como o Brunão disse, a história, né, do que foi construída pelos até então irmãos Wachowski, hoje é irmão e irmã, e eles pegaram elementos muito superficiais do mito da caverna, de Platão, elementos filosóficos, cara, o que é real, o que é irreal. Por exemplo, eu vou pirar a cabeça de vocês tudo aqui agora, você quer ver? Brunão? Diga. Você tá com o teu teclado na tua frente, não tá? Tô. Você tá sentindo o teu teclado com a tua mão? Tô. Por quê? Porque minha mão tá em cima do teclado, eu tenho terminações nervosas na ponta dos dedos que, ao encostarem no teclado, eles dizem para o meu cérebro que eu estou encostando no teclado. Tudo bem, então eu vou pegar essas seções do teu braço e cortar. Teu braço não vai ter mais o tato. O teclado vai continuar existindo? Pois é. Exatamente disso que fala. Exato. Matrix é exatamente isso. Cara, o que é o mundo de Matrix? Ele é irreal? Ah, ele é irreal. Por que ele é irreal? Se eu tô conseguindo emular 100% fielmente, tato, gosto, olfato, todos os 5 sentidos, e o sexto se você for um cavaleiro de bronze, e o sétimo se você for um cavaleiro de ouro. Eu estou conseguindo emular todos esses sentidos. Ele deixou de ser real por causa disso? Cara, se for assim, o mundo não existe para uma pessoa que é cega, surda, muda. Exatamente. É tipo, se uma árvore cair na floresta, ela vai fazer som? Óbvio que vai, só não vai ter alguém pra escutar. São elementos filosóficos? São. São legais? São. São elementos que você nunca tinha visto num filme de ação do gênero cyberpunk, por exemplo. No Blade Runner, a gente tinha uma coisa filosófica, mas era muito mais voltada pro existencialismo. Eu existo, não existo, eu tenho o direito de ser quem eu sou, porque era aquela coisa do lá dos replicantes. Eles eram humanos, não, eles não eram humanos, eles eram fabricados em laboratório pra fazer determinada finalidade. Eles tinham, inclusive, prazo de validade. Aí isso destituía deles o poder de querer, de desejar, era mais voltada para essa questão do existencialismo. A Matrix, ela foi voltada mais para essa questão filosófica. O que é o real? O real, ele existe por quê? Porque são terminações nervosas que o meu corpo manda pro meu cérebro. Tudo bem, mas a Matrix tá fazendo isso com o meu cérebro. E aí, juntando a questão do mito da caverna, que é interessantezinho também e tal. É legal do meu homem que prefere ficar vendo a sombra da realidade do que ter contato com a realidade propriamente dito e tal, não sei o quê. Ah, eu prefiro ficar vendo a sombra. Algumas coisas, é. Mas algumas pessoas vão defender a Matrix porque não consegue viver fora dela, né, filha? Já dizia o Lawrence Fishburne, cabeça de ovo, né? Então, assim, são elementos que, cara, explodiu a cabeça de muita gente porque não tinham sido abordados no cinema, não tinham sido abordados em um filme de ação, e eles foram bem amarradinhos. Não adianta você falar assim, caralho, o filme redescobriu a roda. Não, Matrix não redescobriu a roda, mas é um filme importante, claro, é um filme bom pra caralho. Não tô exagerando, é um filme excelente, tem uma trilha sonora excelente, tem atuações merdas, mas eram pra ser atuadas daquela forma. Casou tudo certinho. Não, casou o estilo do filme, assim, a fotografia. Ele é todo muito bem feito, cara, assim, ele é todo muito bem pensado. O roteiro, ele é amarradinho, bem construído, com não só a jornada do herói em si, mas o negócio das filosofias e tal, e não sei o quê. E todas as referências de Alice no País das Maravilhas, de chakra, de Exato. Cultura japonesa e blá blá blá. Cara, ele fez praticamente o que o Tarantino faz nos filmes dele. Ele pega o melhor de cada gênero, junta tudo e fala, caralho, que show. Esse filme, ele foi tão impactante na sua época de lançamento que ele ditou a moda dos efeitos especiais de vários filmes, cara. E videogames. O bullet time foi inventado nesse filme, que é aquele negócio de várias câmeras que eram botadas ao redor da cena e todas elas filmavam o mesmo quadro no mesmo tempo, e aí você fazia uma panorâmica à medida que a ação ia acontecendo, e aí você botava aquilo em câmera lenta e parecia que era uma câmera só viajando, né, pelo espaço, pelo quadro da cena. E isso foi repetido em 500 mil filmes, em paródias e o escambau. Cara, eu não aguentava mais paródia de Matrix, velho. Eu não aguentava mais. Além disso, você teve o negócio do Kung Fu, cara. O Kung Fu virou uma febre, cara, nos filmes de ação. Resgatou, né? Resgatou o tal do Wire Fu, né? O trabalho dos dublês com o fio pendurados em cabos e tal, de pular alto e não sei o quê. Esse filme, ele trouxe exemplares do cinema oriental para o ocidente, cara. Só de fazer isso, esse filme já merece todos os louvores, velho. Se esse filme não tivesse existido, o filme O Tigre e o Dragão nunca teria chegado nos Estados Unidos, cara. Nunca teria concorrido a Oscar, velho. Esse foi o filme que ele ditou moda, cara. Tecnologia de celular também mudou pra caramba, que era aquela coisa daqueles flip, né, que fazia clac, deu um rebuliço do caralho, parece que a Nokia, eu falo, Nokia no Motorola, que não investiram porque acharam que aquilo ali não ia dar em nada. Todo mundo queria um desse, cara. Queria um daquele, e a Nokia tentou decorrer atrás depois e não deu certo, deu uma defeita do caralho, mas enfim, o advento dos celulares, né, como coisa cyberpunk, né, por assim dizer, né. Quem nessa época não quis comprar um sobretudo, velho? Eu andava em casa de saco de lixo rasgado, com a cabeça enfiada. Juro, não, é sério, eu juro. Tem tá bom, foto sério? E tal. Tô falando sério, eu era viciada em Matrix, juro. The Matrix, versão Bolsa Família. Tipo isso, versão Nordeste. Isso. Vai usar um sobretudo preto no Nordeste, tu se fode. Não, vai usar no Brasil inteiro, né, cara? Assim, até em São Paulo, que às vezes tem, faz frio, ou sei lá, no Sul, é meio complicado, assim, em determinadas épocas do ano, você usar um sobretudo. Mas era o estilo do filme, né? O negócio de cor e tal. Óculos escuros. Aquele óculos do Morfeu, que era só a lentezinha, uma semi-armação, assim, que ele colocava. Colocada no nariz. Puta, velho. Como eu quis esse óculos na vida, As velho. Melhores direções fotográficas estavam no óculos do Morfeus. Quando The Matrix saiu, começou a gerar um rebuliço social tão grande, tão intenso nos Estados Unidos, que da mesma forma que você tem os trackers, que são aquelas pessoas que se juntam pra ficar discutindo sobre Star Trek, pra viver aquele universo, fantasiar, Matrix também começou a gerar essa cultura, mas ela ficou tão impregnada, cara, que você começou a ter problemas físicos e sociais, porque tem um documentário, eu tava pesquisando aqui agora na internet, eu não achei o nome. Se você souber, você que tá ouvindo e souber, coloca nos comentários, que a gente corre atrás e bota o link, porque ele deve ter completo no YouTube, certeza. Que é falando sobre as pessoas que, cara, não conseguiram se desligar do filme. Eles entrevistam o Will Weaving, eles entrevistam o Keanu Reeves, eles entrevistam a atriz que faz a Trinity, o Morpheus, os atores falando que eles ficaram impressionados, porque eles não pensavam que a coisa teria aquele impacto cultural. Tipo a gente quando vai assistir Chaves, que fala a frase certinha. Cara, tem pessoas que sabem todo o filme, fala todo o filme o tempo inteiro. Começou a acontecer casos de pessoas que se mataram achando que estavam presos na Matrix. Eu. E Yasmin, por exemplo. Começou a gerar um problema de saúde pública nos Estados Unidos. Eu não sei o nome desse documentário, eu vi ele uma vez que passou na TV a cabo, se você souber, coloca aí. Mas eu tô falando isso justamente pra corroborar com o que vocês estão falando. A importância e o peso que essa obra teve culturalmente falando. No meu trabalho, a gente trabalha com o Linux, né? Um dos protetores de tela, quando você desloga do computador, né? São as letrinhas do Matrix caindo, cara. Na empresa inteira. Porra, que foda. Legal. Eu lembro de uma das teorias de conspiração desse documentário, de uma moça falando assim, cara, e se a gente tiver preso na Matrix e alienígenas colocaram essa ideia na cabeça dos irmãos Wachowski pra fazer o filme e despertar a gente? Tudo bem, que isso aí já vai mais pra esquizofrenia. Você tá vendo como é forte a cultura? É a mesma coisa quando aconteceu lá no Reino Unido, cara, que acho que foi a segunda ou a terceira maior religião que tem lá na Inglaterra ou no Reino Unido, é a força. É verdade. É o Jedi. Isso é fato, galera, isso eu não tô inventando. Isso é verdade. Foi o nego. Qual que é a tua religião? Jedi. O Miotti, que não tá aqui porque tá passando mal. O Miotti, ele fala: eu acredito na força. Esse energúmeno, que é meu primo, fala isso: eu acredito na força. Esse estrupício. É porra, vou dar a cara do Miotti cada vez que ele fala isso, velho. Que pariu. Mas enfim, respeitar é o que há. E vamos lá que Matrix nos espera. deserto. No mundo real. Temos somente pedaços de informação, mas o que sabemos com certeza é que no início do século XXI, toda a humanidade se uniu para celebrar. Nós nos maravilhamos com a nossa própria grandeza quando criamos IA. IA? Inteligência artificial. Uma consciência singular que gerou uma raça inteira de máquinas. Não sabemos quem atacou primeiro, nós ou elas. Mas sabemos que fomos nós que riscamos os céus. Na época, elas dependiam da energia solar e acreditava-se que elas não poderiam sobreviver sem uma fonte de energia tão abundante quanto o Sol. Através da história da humanidade, temos dependido das máquinas para sobreviver. O destino, ao que parece, não existe sem uma certa ironia. O corpo humano gera mais bioeletricidade do que uma bateria de 120 volts e mais de 25 mil BTUs de temperatura corporal. Combinada com uma forma de fusão, as máquinas acharam toda a energia de que precisavam. Há campos mil, campos sem fim, onde nós, seres humanos, não nascemos mais. Somos cultivados. Durante muito tempo não acreditei. Então vi os campos com meus próprios olhos. Eu os vi liquefazerem os mortos para alimentar os vivos via intravenosa. E ali, encarando a pura e horrorosa precisão, consegui perceber a evidência da verdade. O que é Matrix? É controle. Matrix é um mundo irreal gerado por computador. Construído para nos manter sob controle. Para transformar um ser humano nisto. Não. Eu não acredito. Não é possível. Eu não disse que seria fácil, Neo. Disse que seria verdade. O filme foi dirigido por quem? Andy Wachowski e Larry Wachowski, na época, né? Hoje, Lana Wachowski. É a Rita Lee, né? Hoje ela tá... A cara da Rita Lee. A cara da Rita Lee. O filme teve sua estreia no Brasil em 99. Foi estrelado por Keanu Reeves, conhecido também como O Homem Que Não Atua. Conhecido como o melhor aluno do Miotti. Cara, aquele ele é, velho. Eu até gosto dele como Neo, porque... Claro! O Neo, pelo menos no primeiro... Ele é muito bundão, sei lá. Não, mas o negócio é que ele tá descobrindo as coisas, entendeu? Então ele tá perdido. Ele tá como a gente, assim, completamente perdido. Ele não tá entendendo. Entendendo direito e tal. Só lá pelo final do filme é que ele começa a entender e aí ele fica fodão, sacou? Mas durante o filme ele tá perdido e ele tem cara, ele faz uma cara de perdido como ninguém. Sabe, velho? Qual é o meu problema com o Neo? É porque quando você olha pra ele, ele não se decide. Quando você olha pra ele, ele tá tipo perdidão. Tipo, o que é que tá rolando? Será que eu quero isso? Será que eu não quero isso? O que é a Matrix? Eu tô tão confuso. Tem outra hora que é tipo quando ele vai dar o salto, ele tá overexcited, sabe? Tipo, porra, caralho, será que eu vou saltar disso aqui? Será que eu vou conseguir de primeira, será que eu não... Entendeu? Ele não se decide. Fica nessa, até que ele se decide. Pronto, agora eu sou o fodão. Mas uma das frases mais impactantes que ele diz no início do filme é, eu não sei se eu tô acordado ou se eu tô dormindo. Que ele fala, pô, Morpheus, é por isso que ele fica assim. A descoberta do Neo, ela vai acontecendo à medida que a gente vai descobrindo o filme. Ele mesmo só descobre que ele é o The One quando ele morre. Quando ele resolve enfrentar lá o agente Smith, sacou? Ah, ele tá começando a acreditar. Aí você fala, caralho, então eu também tô. Porque até lá você não tá botando fé no cara. Você fala, ih, esse cara escolhido, o Morpheus é muito mais foda que ele. Muito mais foda. Mas é o papel do mestre, né? É, o Lawrence Fishburne tá excelente como Morpheus, né, tá, cara? Tá muito bem mesmo. No primeiro filme tá muito bem. Deixamos uma coisa bem clara aqui. Não existe Matrix 2 nem Matrix 3, é, desculpa. Tá? Não existe. Só existe o primeiro. Os outros dois são uma merda inacreditável. Você deve queimar esse lixo. Só assista o Animatrix, que que Animatrix é maneiro. Animatrix é foda pra caralho. Animatrix é foda pra caralho. É muito bom. Só existe um filme, a Matrix, quando ele voa, que ele sobe, que termina. Sobe o Rage Against the Machine, acabou o filme, acabou a trilogia. A trilogia de um filme só. É. Exatamente. O Morpheus é um cara muito foda, assim. Você fala, caralho, esse cara é foda. Cara, é engraçado que o Lawrence Fishburne, ele tinha sumido. Tava sumido, ele cara. Sumiu, cara. E ele sumiu de novo. E de lá pra cá também sumiu. Sumiu de novo. Eu já vi outros filmes com ele que ele tá gordo, parecendo um baiacu. Não, ele tá no último lá, o Nome de Aço, porra. Sim, ele é o... Ele é o Perry White, né? Que é, é uma... Black Wright. Black... Casalberto! Ele faz até o Perry White legal. Mas no Matrix, você torce por ele muito, cara. Você fala assim, velho, me leva, cara. Eu acredito muito em você, velho. Mas nesse filme, cara, o Lawrence Fishburne, ele tá muito bem, porque ele faz o mestre, né? Um samurai cyberpunk, velho. Ele é o personagem na jornada do herói, mentor, né? Ele que guia o herói na jornada, que orienta, que não sei o que e tal. Então ele é o papel perfeito, cara. E ele tá muito bem, velho. Aquela hora que eles estão no prédio, que eles acabaram de ser traídos e os agentes chegaram e tal. E chega o agente Smith e ele se arrebenta pela parede pra pegar um agente na porrada, velho. Cara, é verdade. É muito maneiro. Ele apanha igual um boi ladrão, né, velho? Mas, cara, é muito fera, velho, essa parte, cara. O que eu acho legal do filme é o seguinte, tudo nele é na medida certa, cara. Ele tem diálogos, assim, na medida certa, suspense na medida certa, referências na medida certa, e a ação, ela vem nos momentos certos e na medida certa também, sacou? Tipo, ele é exagerado quando tem que ser exagerado, ele é comedido quando tem que ser comedido, a cena acaba quando ela tem que acabar, ela não fica estendendo, igual, por exemplo, Transformers 3, que a gente vai assistindo aí uma cena de ação que não termina, cara. O negócio vai, vai, vai, vai, vai, vai. E aquele negócio não tem fim, sacou? E você fica de saco cheio do filme que só tem ação e você quer ter um pouco de respiro e não tem. E nesse filme não, cara. Ele é todo bem montadinho, bem pensadinho. É tudo certo, cara. Já começa logo com a Trinity enchendo um monte de agente na porrada só pra você ficar assim, opa! É, e achando que ela é a ruim, que ela é a má no negócio. Afinal de contas, ela está batendo em pobres oficiais gordos da lei. Mas quando você vê o oficial falando com o cara de pau no cu, aí você fala, ih, eu acho que não é bem por aí. O começo desse filme é fantástico, porque eu me lembro até hoje eu assistindo o filme no cinema. E começa o filme, né, e aí tem aquele negócio de um telefonema, não sei se você tem certeza que essa linha não tá grampeada, não sei o que e tal, essa linha segura. E aí uns policiais invadem a sala e ela se rende, e aí mostra lá fora e os caras falam assim, ah, nós achamos ela, não sei o que. O cara fala, ih, seus caras já devem estar mortos. E aí volta pra cena lá dentro, cara. E aí foi a primeira vez que a gente viu no cinema esse negócio do bullet time, né? Que ela pula, para no ar e a câmera gira, velho. E nessa hora eu falei, caralho, que porra é essa que eu tô assistindo, velho? Cara, e aquilo ali é absurdamente simples de se fazer, né? Isso! Depois que falaram, contaram como é que era o segredo, cara, aquilo ali é simplérrimo de se fazer. É simples, cara, de fazer, cara. As melhores coisas são as mais simples, concordo. São as mais simples, exatamente. E efeito prático, né, cara? Você não precisou fazer 500 mil firulas no computador pra fazer aquilo, sacou? Quando eu vi isso e termina a cena, ela dá porrada e não sei o que, se livra dos policiais e aí começa a correr do agente, né? Eu falei assim, peraí, se essa mulher bateu naqueles caras daquele jeito, por que que ela não pega esse cara de terno na porrada? E aí ela pula de um prédio pro outro e o cara pula atrás também. Aí eu falei, ah, é por isso. Aí tem. Aí depois ela cai no vasculhante e fica olhando desesperada, colhendo com a arma assim. E aí daqui a pouco ela tá lá fora, ela vê uma cabine telefônica, vê o caminhão, para na frente da cabine telefônica, ela corre pra atender o telefone e fala, que porra é essa? O que você tá fazendo? Sai daí, minha filha, é, sabe? Pá, e pronto. Tá fazendo doação pro Criança Esperança. Eu não posso morrer sem toar. O telefone tá tocando, você não entendeu? Isso, vai atender esse telefone pra quê, minha filha? Vai embora. O telefone do Big Brother, cara, eu tenho que atendê-lo. E foi nessa hora que eu falei, cara, esse filme é diferente. A atriz que faz a Trinity é a Carrie Ann Moss, exatamente. Que na época já tava velha pro papel. E, cara, eu vou falar que físico, hein? Ei, tava não. Ela já tava velha. 99, ela nasceu em 67, ela já tava com 40 anos. Porra, sério? Verdade. A Carrie Ann Moss Oz, fazia muita coisa de série de TV e tal. Fez alguns outros filmes, mas ela nunca conseguiu deslanchar na carreira, né? Ela ficou meio estigmatizada pela Trinity, eu acho. Assim como o Morfeu, né? O bichinho. Toda vida que eu vejo ele no CSI, eu fico pensando, olha o Morfeu. É, é triste isso, né? Porque assim, ela não é tão ruim assim. Ela é... Não, mas ela também não é nada de muito espetacular, não. Ela é, pra mim, a versão do Keanu Reeves mulher. É verdade. É verdade. Agora, tem um filme que eu gosto dela, Amnésia. Não, Amnésia é o Memento? Memento. Ah, esse adoro é legal. Esse filme também. Esse filme é excelente, Amnésia. Primeiro filme do Christopher Nolan. Eu acho que o ator que fez melhor foi o Hugo, o Agent Smith. Ah, o Hugo Weaving, né? Com certeza ele foi o melhor, viu? Hugo Weaving que fez um filme famosíssimo chamado Priscila, Rainha do Deserto. Sim, ah, excelente, velho. Fantástico. E eu vou te falar que a década de 2000, por assim dizer, a década de 2000, né, tipo 2000 a 2010, foi a década do Hugo Weaving, cara, porque ele fez os dois maiores papéis, ou dois principais papéis na história do cinema daquela década, que foi o Agente Smith e o Elrond no Senhor dos Anéis. E o V de Vingança, cara. Ele fez 2005. O V também. E ainda hoje aí o cara tá em todas, cara. Ele participou, ele é o Caveira Vermelha, ele faz a voz do Megatron nos filmes do Transformers, e ele tá aí no Hobbit. Fazendo o Elrond. Ele apareceu no Hobbit Jornada Inesperada, não apareceu no segundo, né? Mas vai aparecer no terceiro, na Batalha dos Cinco Exércitos, ele vai estar. Lembrando que o Weaving é um dos atores favoritos aí dos irmãos Wachowski, né? Tá sempre envolvido com eles. Ele participou daquele A Viagem também, que é uma merda. Nossa, que filme ruim! Joe Pantoliano, cara. Ele faz o Cypher. Cara, ele é um bom vilão. Eu gosto muito dele, cara. Esse cara, ele é muito bom. O que prefere comer bife. É, não. E ele já fez filme pra caralho. Participou do Memento também. Ele tá no Memento. Bad Boys. Bad Boys. Ah, porra. Ele tá nos Goonies, caceta. Ah, ele é um dos irmãos. Ele é um dos irmãos, fratelli. Cara. Isso. É o irmão Fratelli com cabelo. Isso, ele é um dos irmãos Fratelli, Obama. Cara. Obama. Olha ele batendo em mim, mama. Ele é o Francis, velho. Ele é o Francis. Enfim, eu gosto muito dele. Nesse filme, eu acho que ele faz um... Cara, eu acho que ele faz um ótimo vilão e um ótimo algoz nesse filme, saca? Porque o algoz desse filme não são as máquinas, são os humanos. O que eu acho interessante, os nomes dos personagens, né? O Neo é um anagrama de One, né? Que é o escolhido, o cara, né? Chosen One. Chosen One, exatamente. E ele é o próprio, né? O Morpheus é o cara ali do... Morpheus é o sonho. O sonhar. Deus do sonho, né? Perpétuo. Isso, e o próprio Neo fala, será que eu tô dormindo, tô acordado, não sei o quê, né? Ele te leva pro outro lugar. Exatamente. A Trinity, ela representa a... Santíssima Trindade. Trindade, a Trindade, exatamente. A ponta da Trindade, né? A Trindade seria o Neo, o Morpheus e a Trinity. Morpheus e ela, exatamente. E o Cypher, que eu acho maneiro, ele é tipo o traidor, né? O Lúcifer. Inclusive é Lucifer, né? Lucifer. Ah, isso não tinha me ligado, não. Ele é o capeta, velho. Ele é o Judas Iscariotes da parada, entendeu? É, mas eu tenho uma birra com essa galerinha do Neil. Por quê? Com a Suite, que é vivida pela Belinda McLaurin. Você tem um filme que todo mundo veste preto. E quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo. É todo mundo todo mesmo. Todo mundo mesmo. Aí aparece ela loura platinada, de cabelo curto estilo Xuxa e toda de branco. Falei, meu irmão, essa mulher é o cão em forma de capeta. A mulher não dá um tiro. E a Suite, ela... Hã? Pá, morre. Mas você tem que admitir que quando você olha pra ela, você pensa no todo o potencial, né? Se fosse fazer alguma coisa, seria uma coisa irada. É a mesma coisa do Darth Vader em Hoth, velho. Só que, ao contrário, tipo, o cara tá de preto num planeta branco, velho. Ele tá esperando tomar um tiro, sacou? Só que ele é o Darth Vader, velho. Aí você fala, pô, a mulher tá num mundo todo mundo de preto, ela de branco, ela quer tomar um tiro. Então ela tem que ser foda, aí ela morre de um jeito escroto, velho. Eu acho legal o que o Cypher necessariamente representa. Ele é o materialismo. Ele é o egoísmo do ser humano encarnado. Ele é o ser humano que não consegue lidar com o fato de que as coisas não são do jeito que ele queira. Ele é essa pessoa. Ele é esse arquétipo, por assim dizer. Cara, eu fico até imaginando quando o Morfeu chegou e deu as duas pílulas pra ele escolher. Ele deve ter pensado na vida de bosta que ele tinha. Que ele devia ser, tipo, americano, classe média, médio, com emprego meio merda, entendeu? Que não conseguia pegar mulher nenhuma. Aí ele ficou, não... tô aqui, tá meio foda, então eu vou pra lá pra ver se vai ser melhor. Não era, era uma bosta maior. Cara, ele mesmo fala. Ele fala assim, cara, se eu soubesse que eu tomando aquela maldita pílula, o mundo acabaria dessa forma, eu ia ficar na minha doce ignorância. O movimento do ser humano é exatamente esse. Quando a gente diz que a ignorância é uma benção, não é mentira. Ignorância é uma benção. Cara, a melhor coisa do mundo atualmente é você ser medíocre. Desculpa a expressão, mas é você ter um pensamento conformista, porque você não vai sofrer. O fato de você ter um pouco mais de inteligência ou um pouco mais de esclarecimento para conseguir e ter coragem de sair da caverna, olha aí o mito de novo, é você conseguir lidar com as belezas e as feiuras do mundo. A questão é que o Cypher não queria lidar com aquilo. É exatamente o que a gente vive hoje. Por isso que esse filme, ele é tão legal, porque ele é um filme atemporal, cara. Esse filme vai ser visto em 2050 e ele vai ser da mesma forma, porque ele fala sobre a natureza humana. O universo cyberpunk é legal, é o mito da caverna, blá, blá, blá, blá, Alice no País da Maravilha, é tudo bacana. Mas é um filme que fala principalmente sobre a natureza humana. É o ser humano não querendo abandonar aquilo que dá prazer a ele. Ponto. Esse é toda a plot do primeiro filme. Tanto que aparece um robô no filme inteiro. Mas é um filme que fala principalmente sobre essa questão da natureza humana. E eu acho isso muito legal. Porque os diálogos, é igual o Bruno falou, cara, não tem aquela prolixia chata. Prolixia chata pra caralho dos filmes do Tarantino, que você leva 25 minutos falando do porquê o caralho do super-homem veste a cueca por cima da calça. E todo mundo bate palma e acha aquilo incrível. Eu acho chato pra caralho. Matrix conseguiu conter o mesmo tipo de diálogo no filme em 5 minutos de cena, que é a cena em que o Cypher tá falando com o agente Smith, que ele tá pegando carne, cara, que é o pedaço de carne mais suculento que eu já vi na minha vida, velho. Muito, nossa. Ele pega, corta aquilo, olha e fala assim, cara, a Matrix tá me falando que isso aqui é gostoso, é suculento, tá quente, tá saboroso. Pra quê que eu vou continuar vivendo nesse mundo merda? Não, e o que ele fala é: ignorância é uma benção. Eu sei que é meu. Já falarei com você. Você é o oráculo? Acertou. Não era o que você esperava, não é? Cheiro delicioso, não acha? É. Eu convidaria a se sentar, mas você não aceitaria. E não se preocupe com o vaso. Que vaso? Este vaso. Ah, me desculpe. Eu disse não se preocupe com ele. Um de meus filhos o consertará. E como sabia? Ora, o que realmente vai queimar sua mufa é... Você o teria quebrado se eu não tivesse dito nada? É mais bonito do que pensei. Agora sei porque ela gosta de você. Quem? Mas não é muito inteligente. Sabe por que Morfeu o trouxe para falar comigo? Acha que é o escolhido? Sinceramente, eu não sei. Sabe o que significa? É latim. Significa conhece-te a ti mesmo. Vou lhe contar um segredinho. Ser o escolhido é como estar apaixonado. Ninguém lhe diz que está apaixonado, mas você sabe. De todas as formas. Com todas as fibras. Bom, vou dar uma olhada em você. Abra a boca e diga ah. Ah. Ok. Agora deveria dizer... Interessante, mas... E você diz... Mas o quê? Mas é claro que você já sabe o que eu vou lhe dizer. Não sou o escolhido. Lamento, filho. Você tem o dom, mas parece que espera alguma coisa. O quê? Sua próxima encarnação, talvez. Quem sabe? As coisas são assim. Qual é a graça? Morfeu. Ele quase me convenceu. Eu sei. Coitado do Morfeu. Sem ele, estamos perdidos. Eu sinto uma tristeza no coração a cada novo filme dos irmãos Wachowski que eu vou assistir, e é uma merda. Porque o Matrix, ele é tão bom, cara. Ele é tão bom que eu fico pensando assim, cara, não é possível que esses dois não tenham capacidade de fazer um novo Matrix, velho. Mas, cara, eu disse isso no Matrix 2. Lembro de eu conversando com o Miotti sobre isso. Eu falei, cara, os irmãos Wachowski, tá todo mundo pintando eles com uma nova promessa na direção de filmes e tal, eles são geniais. Não são. Eles pegam coisas muito legais de obras diferentes e juntam numa rebimboca só. É isso que eles fizeram. Eles deram sorte de pegar um elenco que topou a ideia, que fez aquilo ali, que atuou direitinho, que o roteiro foi escrito da forma correta por eles. É legal isso tudo que a gente tá falando, é legal? É, mas gente, não é nada aprofundado. Não é. Não, é superfície. É superficial. É superfície. Então eles pegaram aquela questão superficial de vários elementos da cultura japonesa, chinesa, filosofia grega, filosofia cyberpunk. Eles, inclusive, pegaram temas recorrentes na própria informática, na própria linguagem de programação. Pegaram todas essas coisas. Cara, qual é o elemento mais bacana disso aqui? Isso aqui eu tenho isso aqui, isso aqui eu tenho isso aqui, isso aqui eu tenho isso aqui. Amarraram, entregaram e falaram, cara, beleza. E foi um pouquinho de sorte também, entendeu? Que caiu no gosto popular. E se você for pegar em questões de cinematografia, a inovação que os Wachowski trouxeram foi o Bullet Time. Se você for considerar que uma pessoa tem que criar algo criativo que não é baseado em porra nenhuma, você tá fudido na vida, porque nunca nada mais vai surgir de novo, porque tudo vai ter referência de outra coisa, que tem referência de outra coisa, que tem referência de outra coisa. A sociedade é uma série de cópias, entendeu? Não é cópia. Eu sei que referência não é cópia, mas você não pode negar que o que eles estão fazendo é buscando referência também, só que eles fazem, pode ser um jeito bonito de falar que é cópia, a questão da homenagem, que é o que todo mundo fala que o Tarantino faz. Eu acho o Tarantino muito mais talentoso do que esses dois, por conta de vários fatores. Ele assim. É o melhor diretor, isso eu concordo com você. E exatamente por isso, assim, porque eu consigo gostar muito mais de muitos mais filmes do Tarantino do que desses dois caras. Se você pegar a carreira dos dois, vê o que eles fizeram, cara. Cara, V de Vingança e o Matrix. E o V de Vingança não é direção deles. O V de Vingança é só produção, cara. E roteiro. Eles fizeram um filme chamado Ligadas pelo Desejo, que é um filme de duas lésbicas, que só serve pra você se masturbar. Aí você tem o Matrix, que é excelente, é muito bom. Aí eles fizeram o Matrix Reloaded, que explodiu de sucesso. Eu não entendi, eu fui assistir no cinema, cheguei lá, eu vi um filme, eu odiei Matrix Reloaded. Eu saí com ódio, e as pessoas falando assim, esse filme é genial, porque eles amarraram tudo pro terceiro filme, vão explicar tudo no terceiro filme. Eu falei, cara, eles não vão explicar nada no terceiro filme. Eles inventaram um monte de coisa lá que não fazia o menor sentido, vis-a-vis, velho. Vis-a-vis, sacou? Oswells, vis-a-vis, sério? Caralho, isso deve ser tão bom porque eu não tô entendendo, porque as pessoas são assim. Eu não estou entendendo o que você está falando, então você deve ser muito inteligente. E aí, o que mais que eles fizeram? O Matrix Reloaded, que é uma bosta. O Enter the Matrix, que é um videogame fraco. Aí no Matrix Revolution, cara, o Matrix Revolution, velho, é um filme que não faz o menor sentido nada com nada, velho. Cara, aí o vis-a-vis, meu irmão, foi pra estratosfera. Ele falou assim, sabe tudo que eu escrevi no Matrix Reloaded? Esquece. Eu gostei, não. Na verdade, não era isso, não. Na verdade, ele é porque é. Aí você fica assim, hein? Aí depois me fizeram Speed Racer, velho. Não, Speed Racer é maneiro. Não, velho. Não. É o desenho todinho. Aquele filme não é ruim, não. Mas aquele filme só é muito gay. O desenho do Speed Racer já é chato, cara. Ele só é muito gay. Quem dirigiu aquilo ali, com certeza foi a Lana, entendeu? O Speed Racer, ele só é uma ódio à viadagem. Mas ele não é um filme ruim. Ele é um filme legalzinho. Eu acho chato. A viagem. E agora eles estão na pós-produção do Destino de Júpiter, que a gente já viu os três. Ele já tá bem mais ou menos, né? Matrix foi o primeiro filme praticamente multimídia, né? Ele teve várias adaptações, tanto pra jogo quanto pra seriado, no sentido de Animatrix, né, que foi uma sequência de curtas. Todos envolvidos, todo mundo falando sobre fóruns e etc. Foi uma coisa irada. Se não me engano, teve quadrinhos também, não teve? Teve quadrinho, teve jogo, teve tudo. Eles lançaram o primeiro filme, não existia 2 e 3, gente. Isso fica claro no final do filme. Apesar de o final do filme ser o Neo ligando pro arquiteto, né, que ele pega e fala com a Matrix diretamente, né, olha, agora não sei o que, bababá, bababá, eu sou foda e eu vou te pegar. Vou comer o teu rabo. Isso, e aí ele desliga, olha pra cima, Rage Against the Machine, e ele sai voando. E quando ele saiu voando, eu falei, vai ter um filme do Superman um dia. Eu falei isso. Na hora, vai ter um novo filme do Superman um dia, eu falei. Aí acaba o filme ali, acaba a trilogia ali. Só que aí a ganância falou mais alto, essa maldita. Nego falou assim, me deem mais, queremos mais. demais e eles fizeram esses outros dois que são uma merda. E o Animatrix que é bom, é excelente. A história do Matrix, ele se divide em várias mídias. Por exemplo, no Enter the Matrix, a gente acompanha a história... Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, isso não existia. Ah, não, depois em 99. Não. Isso aí veio isso depois. Isso só veio com o Matrix Reloaded. Só tô deixando claro assim pras pessoas, porque depois vai vir alguém falar, ah, mas isso só veio, não sei o quê. Só tô dizendo que sim, a gente sabe que ele só veio depois, tá? É isso. Enter the Matrix, que foi o videogame pra PlayStation 1, que inclusive foi o jogo que me vendeu o PlayStation 2. Nós temos o Animatrix, que são os curtas, falando sobre a temática do Matrix, então eles são totalmente fora da linearidade dos três filmes. É, tem um, na verdade, que é diretamente ligado ao Matrix Reloaded, que é o voo da Fênix, né? É o primeiro, aquele que é em computação gráfica e tudo, que é alguém que vai entregar um negócio que, no jogo, a pessoa lá do jogo vai pegar esse negócio lá, não sei aonde, que é uma mensagem pra entregar não sei o quê. Essas porra de caralho aí. No segundo filme, quando você encontra com a Naomi, ela tá saindo do jogo. Inclusive, não acaba o jogo. Você vai andando, andando, de repente, o jogo corta e começa a passar um trailer do segundo filme. É, o jogo, Enter the Matrix, ele é concomitante, concurrently, com o Matrix... Ergo, vis-a-vis, com o Matrix Reloaded. Ele é juntinho. Inclusive, as cenas que tem no jogo, tem umas cenas que são filmadas com os atores e tudo. Elas foram filmadas ao mesmo tempo que foi que tava na produção do Matrix Reloaded. Tem história em quadrinho também, se eu não me engano? Teve história em quadrinho. Tem até uma coletânea que saiu recentemente. Recentemente não, uns anos atrás aí, pela Panini. Tem aquela história que é, inclusive, um dos curtas, né? Que, pra mim, faz parte do Animatrix, mas é a parte. Porque ele explica como é que o mundo acabou. Que aquela excelente. Animação é muito legal. Que excelente. Fala da criação da inteligência artificial, de quando teve o primeiro robô que se opôs a um ser humano, que matou um outro ser humano. E aí começou a acontecer aquela segregação racial entre humanos e máquinas. Aí as máquinas fizeram uma cidade pra eles. Que nega idiota, né? Vamos pegar as máquinas e destruí-las. Não, vamos bani-las, né? Aí fizeram uma cidade pra eles, aí eles começaram a crescer economicamente, porque eles faziam as paradas muito mais foda. E por fim acabou no mundo de Matrix. É uma das primeiras obras que realmente, pra você acompanhar a sua totalidade dos três filmes, apesar de nós estávamos falando do primeiro, teve que acompanhar todas as mídias. E foi um inferno, porque quem não jogava videogame aí? Brunão, qual a tua cena favorita desse filme? Eu gosto muito da explicação do Morpheus pro Neo no mundo. Quando ele vai explicar o que aconteceu, que a gente é bateria, que ele tá no universo todo branco, aí só aparece uma cadeira meio comida. Aí ele senta, não sei o quê. Essa cena eu acho sensacional. A cena que eles vão visitar o Oráculo, eu acho maneira demais também, aquele diálogo que ele tem com o Oráculo. Mas a cena, assim, que mais representa o Matrix pra mim, não tem jeito, cara. É a cena deles entrando no prédio, destruindo tudo, na base do tiro e voa, e Kung Fu voador e o caralho, e sobe no elevador e o cara não existe colher e dá um tiro no negócio e voa, e tá lá em cima, e o resgate do Morpheus. Aquela cena inteira do resgate do Morpheus. Aquela sequência que é a sequência da metade pro final, né? É foda pra caralho, velho. Minha sequência de cena favorita é toda aquela do Oráculo, cara. Cara, aquela vira e fala assim, não se preocupe com o vaso. Aí ele, que vaso? Aí o vaso vai e quebra. Não, ele fala assim, desculpa, eu falei pra você não se preocupar. É, cara. Eu falei pra você não se preocupar. Aí ele vira pra ela assim, você sabia que isso ia acontecer? Aí ela falou, quer ver eu te contar uma coisa que vai realmente pirar a sua cabeça? Se eu não te tivesse dito nada, você teria quebrado o vaso? Isso, caralho, essa é parte maneiro. Você fica... Caralho, eu falei, velho, como assim, cara? Eu estou vendo um filme de ação, cara, minha cabeça está doendo. Também é muito boa, né, cara, que fez o Oráculo. Pena que ela faleceu. Colocaram uma genérica lá. Como a é Whoopi Goldberg. Ai, não, boa. Gloria Foster. Gloria Foster, cara. Imaginei agora a Whoopi Goldberg. Botaram a Oda May, cara, no Reloaded, velho, no Revolution. É a Oda May Brown. Cara, ela é muito boa, cara. Ela faleceu em 2003, foi. Ela faleceu depois. Inclusive, ela aparece no Reloaded e no Revolutions é outra. Isso, é, porque aí falaram que o Oráculo muda. Mas, enfim, não existe, né? Cara, eu não sei, é muito difícil definir uma cena boa nesse filme, porque esse filme é muito, muito, muito, muito massa pra caralho. Quando você tem 8 anos e você tá vendo isso pela primeira vez, você absorve todo aquele universo e toma aquilo por realidade, sei lá. Não tem como definir, não. Todas as cenas que vocês falaram são ótimas, perfeitas. Eu teria falado qualquer uma delas. Agora, tudo que eu vou falar da minha agonia por Matrix, que é da cena do camarão do mal. Caralho, eu gritava tanto naquele cinema. Dá uma agonia. agoniazinha, né? Aff, Maria, eu gritava. Até hoje eu não deixo ninguém pegar no umbigo. Outra coisa que me dá agonia nesse filme é na hora que ele tá sendo interrogado pela agente Smith e a boca dele fecha, velho. Cara, eu fiquei numa agonia aquilo ali, porque nessa hora você fala assim, como assim, cara? Que diabo é isso, cara? O que tá acontecendo, velho? Outra, quando todos os canos saem dos pontos de chakra dele lá. E ele vai tateando a nuca dele até ele achar uma porra muito gigante enfiada no córtex cerebral dele. Eu fiquei, caralho. Aí ele tira aquele 3 km de tromba dentro da boca dele, né? Nossa, não. Velho. Aquilo dá uma agonia. Eu achei que eu tava vendo aquele fogo no céu dos aliens, sabe? Sim, sim. Parece uma cena de abdução aquilo ali, cara. É verdade. As cenas favoritas pra mim nesse filme são os diálogos, não são nem cenas de ação. Eu gosto, tá legal, é bem feito e tudo, mas pra mim as que dão peso do filme mesmo são as cenas de diálogo. É o diálogo entre o agente Smith e o Morpheus, que eles viram e falam assim... Gostaria de lhe contar uma revelação que tive durante o meu tempo aqui. Ela ocorreu quando tentava classificar sua espécie. Descobri que vocês não são realmente mamíferos. Todo mamífero deste planeta instintivamente desenvolve um equilíbrio natural com o meio ambiente, mas os humanos não. Vocês vão para uma área e se multiplicam. Se multiplicam até que todas as reservas naturais sejam consumidas. A única forma de sobreviverem é mudando para uma outra área. Há um outro organismo neste planeta que segue o mesmo padrão. Sabe o que é? Um vírus. Os seres humanos são um mal. Um câncer deste planeta. Vocês são uma praga. E nós somos a cura. Cara, eu acho foda do Hugo Weaving que ele tem total e completo desprezo pela raça humana, velho. É, ele é impávido, né, velho? Uma cena que eu gosto muito, cara, é a cena que eu já comentei aqui, que é quando o Morpheus é capturado, né? Que eles vão visitar o oráculo e voltam pro mesmo prédio pra pegar o telefone de novo e voltar pra sair da Matrix, né? E aí, cara, tem o negócio do déjà vu, velho. Ah, porra, muito foda essa parte. Putz, cara, essa parte, porque eu vivia tendo esse negócio de déjà vu, cara. Eu tenho, o tempo todo. Eu tinha demais, velho, assim, parou um tempo, tinha um tempo pra cá, mas eu tinha muito, cara, muito mesmo, assim. E aí quando eu vi, eu falei, caraca, será que eu tô na Matrix, velho? Teve um amigo meu que tentou me explicar que é quando uma parte do seu cérebro que sabe o tempo e a outra parte que vê as paradas lá não consegue juntar as sinapses, não sei o que, aí você fica com aquela sensação, eu, cala a boca, cara, é a falha na Matrix. É, uma falha na Matrix, né? Não, e aquilo ali é inteligente pra caramba, né, cara? Porque o que é o déjà vu? Né, ou o déjà vu, que eu falo. Tem a sensação de que aquela cena já se repetiu. Porra, é muito foda aquilo ali, cara. Concordo com vocês, velho. Falha na Matrix. Falha na Matrix. Então, sabe outra cena que eu acho foda, cara? É a cena que, pô, eu já falei disso, né? Quando o Morpheus é capturado e tal, que eles voltam de visitar o oráculo, que eles estão indo lá e aí vão pegar o telefone. E aí, cara... Pô, parece a parada do déjà vu, velho. Cara, isso é muito foda. Gracinha. Tu falou de novo de propósito, porque eu fiquei com um cagaço. Bestão. Rolou um déjà vu ao vivo aqui. Bestão, né, cara? Tu fala, tipo, no mesmo tom, quase a mesma frase aqui. Não, pera aí. What you reap is what you sow! Eu sei que você está aí. Eu posso sentir a sua presença. Sei que está com medo. Está com medo de nós. Está com medo de mudar. Falha no sistema. Eu não conheço o futuro. Não vim lhe dizer como isso terminará. Eu vim dizer como vai começar. Eu vou desligar o telefone e depois eu vou mostrar a essas pessoas o que você não quer que elas vejam. Eu vou mostrar o mundo. Sem você. Um mundo sem regras, nem controles, sem limites ou fronteiras. Um mundo onde qualquer coisa é possível. O que haverá depois Você vai decidir. Você que tá ouvindo isso, internet, coloca aí nos comentários qual é a sua obra favorita sobre o universo cyberpunk, autor, filme. Discutam aí entre vocês, pô, porque, cara, eu adoro esse universo e me deem dicas. Eu quero dicas de filmes, de obras, de animes, pra poder assistir e pra poder curtir mais desse universo. Não, não existia. 2000, internet não existia. A gente tinha acesso e tal, mas não era uma coisa assim. Você, a galera aí da colina, galera do lago, galera dos privilegiados, como o Brunão tinha acesso à internet e tal. O Zé Buceta aqui não tinha. O máximo que ele usava era no laboratório do colégio. Da faculdade, que em 2000 já tinha entrado na faculdade. Brunão. Diga. Você tá com o teu teclado na tua frente, não tá? Tô. Tudo bem. Você tá sentindo o teu teclado com a tua mão? Tô. Por quê? Não, tá pegando no pau. Ai, cara. Nossa, velho. Cara, você é menina, tem algum problema, velho? Tem, total. Cara, não é possível, velho. Cara, tinha na época, tinha só e-mail, né? E no meu finado e-mail do Zipmail... Nossa senhora, hein? Tinha as correntes de e-mail, né? Aí tinha um cara que tinha se envolvido demais com o filme. Aí eles contando um relato do cara na cadeia. Que parece que ele matou um policial achando que era um agente Smith. E aí ele foi preso. O cara falando pro delegado, mas por que vocês mataram o cara? O cara, doutor, é o seguinte, vocês trouxeram ele pra lá? Ele começou a tirar a banca, querer bater em todo mundo, falando que um tal de Morfeu, acho que devia ser o namorado dele, ia tirar ele de lá. Aí ele começou a afogar. E a gente começou a dar umas porradas nele. Aí eu sei que a gente resolveu currar ele pra mostrar ele pra ele que ele quem é que manda. E eu acho que ele começou a ficar com saudade desse Morfeu. Porque a gente ficava currando ele, ele ficava gritando: Morfeu, Morfeu, Morfeu. Ai, Morfeu. Eu nunca vou esquecer, velho, da conversa entre o arquiteto e o Neil. É uma das coisas mais engraçadas. Aquilo é muito bom, velho. Que ele fica assim, GCV, Vesavi. Aí o Neil fica olhando pra cara dele assim de, what? Não, o mais engraçado é o Will Ferrell. É. No MTV Movie Awards. Cala a boca, tô falando. Vesavi. Isso. Que ele fica imitando a cena do Matrix, velho. Não, e ele fica nervoso. Aí como isso. É que é que ele... Como é que é uma outra coisa que ele fala? É, Vesavi. Ele fala, concordo-lhe. É. Ergo. Ergo! Ergo! Ergo! Vis-a-vis! Ah, bicho! Concordantly! Concordantly! Eu tô ficando nervoso! Vis-a-vis! É! Sente aqui na minha cadeira! Ó, eu acho que valeu, de Shirley! Se valeu alguma coisa o Matrix Reloaded, foi pra ter essa paródia foi. No MTV, velho! Foi, velho! Foi, meu irmão! Cara, a Mônica Bellucci no segundo filme, ela tá uma coisa tão tesuda. Não, mas aí você assiste o Malena que é melhor. Nossa, o Malena, ela tá suada, velho. Malena, ela tá espeladona, cara, delícia. Que delícia, cara. Delícia, cara. Malena, cara, sem sacanagem não. Malena, ela tá suada porque ela mora numa ilha do Mediterrâneo. Isso. Tipo, 60 graus à noite. Ela está suando bicas à noite. Velho, aí ela fica andando com uma camisola que não para nos peitos dela. Oh, Jesus. Aí os peitos dela fazem plup pro lado, ela vai ajeita. Oh, papai. Ela plup pro lado, aí o cara vai ajeita. A cidade quer comer a mulher. Oh, quem não queria? Seu microfone tá longe. Quem não? Não, eu tô falando baixo mesmo, é isso mesmo. Eu tô falando baixinho porque faz Mônica Bellucci, ela começa a ficar. Você vê que aquilo ali são duas pessoas que escreveram que não tem a menor noção de filosofia, de história, de linguagem de programação. Porque o que eles quiseram fazer foi um apanhado daquilo tudo ali, né? Daquele diálogo ali. Eles quiseram colocar linguagem de programação pra explicar filosofia e temas transcendentais. E ficou o quê? Vis-a-vis, ergo. Concordo, Lee. Concordo, Lee. Sente aqui na minha cadeira, eu achei um de Shirley.